Sens. Você está na Sens Olar, tudo bem? Beleza. Estamos aqui com o Denis, colaborador da Sens. E ele que sugeriu esse bloco de agora. É isso aí, vem. Um bloquinho de músicas bacana aí para o pessoal se animar. A gente tem o Cranberries, né? No Doubt, No Doubt e o Cardigans, é isso? Exato. Denis Japa fazendo às vezes de DJ aqui na Sens. Então, ouçam e daqui a pouquinho a gente volta. Aí a gente fala mais dessas três bandas, fala mais do porquê você curte, pode ser? Pode, vambora. Então, fechou. Sim. mas muito bacana essa música, hein? Denis, meu amigo Denis. Muito, muito, muito boa. É a Nina Persson cantando Tudo e Mais um Pouco com o... pegar aqui no histórico pra não falar besteira. My Favorite Game. Legal, né? É, legal. My Favorite Game, que é de... a gente falou aqui, que ano que é mesmo? 98, né? 98, isso aqui, Cardigans My Favorite Game é de 98. Isso. Aí antes a gente rolou Spiderwebs, que na minha opinião é a melhor música do No Doubt. Eu gosto bastante, tanto do Tragic Kingdom, quanto principalmente dessa música aqui, que abre o álbum de 1995 do No Doubt, o Tragic Kingdom. Eu acho demais, eu gosto bastante de No Doubt. Lembra uma época boa, né? Oh, com certeza. E a primeira lá do bloco, de 1999, o som do Cranberries com Animal Instinct, que é do álbum Bury the Hatchet. Você tem esse álbum, né? Tenho sim. Desde quando lançou. É, né? E CD, né? CD. E ele tá arriscado, não? Não, tá inteirão. Porque eu tenho um monte de CD aqui que tá arriscado. Não, esse daí tá preservado. E você tem... Ela canta muito, né? A Dolores O'Riordan, né? Sim, ela com a banda e pessoal, sozinha, né? Solo. Ela tem uma carreira solo, ela tem uma música muito boa. When We Were Young é uma música fantástica, eu gosto pra caramba. Boa mesmo. E putz, eu esqueci, é do Reino Unido, mas eles são irlandeses ou escoceses? Isso, irlandeses. Irlandesa, uma banda irlandesa, né? Irlandesa. É, então... Bom, então a gente... Desse jeito a gente fecha o bloco com a participação do colaborador da Sens, o cara mais bem-humorado que eu conheço, Denis Japa. Muito obrigado, pessoal. É, então, daqui a pouquinho esse bloco tá lá no www.senscast.org/ondemedia para você ouvir, baixar em formato de podcast a hora que quiser. Mídias sociais, @sigasens, Twitter, Facebook, Instagram, tem tudo. E algumas, nem foi a gente que fez aqui no estúdio, então a gente não sabe, mas tem todas. Até acho que até Snapchat tem. Sei que... Isso aqui, oh, meu. Como que era? Nossa, isso aqui. Pior que esses. MSN. MSN também. Qual que era o barulho? Isso eu não lembro. Ah, sei lá, tinha um monte. Ah, mas vamos fechar aqui. Deixava tudo silencioso. É, eu também deixava. Pior que aqui no estúdio a gente não pode nem deixar. Tem que deixar tudo silencioso, senão, né? Bom, a gente fica por aqui então, Denis. Abraço. Um abraço. E até a próxima.